elas são sinistras, elas são sinistras. Depois, o marca-toca marca o exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela me liga na madruga e eu vou onde ela tiver. Cheio de amor pra dar, demorou se ela quiser. Ela me liga na madruga e eu vou onde ela tiver. Cheio de amor pra dar, demorou se ela quiser. Ela é foda, ela me sacaneia e me liga. Eu atendo, mesmo sabendo isso vai dar briga. Eu só não entendo, porque tudo que ela pede eu faço. Ela não merece, mas mesmo assim não desce meu braço. Nem com prece, ela melhora ou muda de vez. Nem eu mudo, perco jogando ludo ou xadrez. Mas tudo bem, se ela me quer bem, se ela não quer tem. Uma discussão qualquer e depois vem o amorzinho pra reconciliar, esquecer. Eu aceito igual imposto, que eu posso fazer? Nada, a não ser ir embora. Mas pra que você tava ficando muito bom justo agora? Aê, o marca bobeira, você fica na pista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Depois, o marca toca, marca o exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela me liga na madruga, ela faz o que quiser. Depois eu vou atrás, eu vou onde ela estiver. Ela me liga na madruga, ela faz o que quiser. Depois eu vou atrás, eu vou onde ela estiver. Mas eu sou um trouxa, ela sai e não avisa. Vai com as amigas de chapinha lisa, curtindo a brisa. Pedir um chopp, um cardápio, mais um e um petisco. Mas outro e um Marlboro, que é pra não correr o risco de faltar. E aí, nesse ritmo até as 5. Já vê. De quinta a domingo, treinando com afinco. Elas formam um time, vão do boteco pra night. Ligado em 220, dão prejuízo até pra light. Até o dia em que eu joguei água na tomada e deu curto. Mas eu tava calçado e vacinado antissurto. Igual furto, eu nunca mais a vi. Manter a rivalidade igual Bavi, mas já vi que a gente não se mistura igual salada mista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Depois, o marca-toca marca o exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela me liga na madruga e eu não penso duas vezes. Assim ficamos nós enrolando mais uns meses. Ela me liga na madruga e eu não penso duas vezes. Assim ficamos nós enrolando mais uns meses. Duas vezes enrolando mais uns meses. Eu não penso duas vezes. Eu bolo calça jeans, camisa polo, falso mocassim. Mesmo assim elas me jogam no solo. Qual é de leve? Isso era quando eu pesava 70 quilos. Hoje de leve não mais escolhe. Elas estão na folha, age e pensa igual homem. São bem sucedidos e dão esporro até em homem. Umas malham, tomam bomba e até fica igual homem. Um braço dão duas pernas sem contar o abdômen. Belo gosto e muitos gostam de mulher igual homem. Vestem 48 e coça o saco igual homem. Criam filho sozinha se os pais somem. Mamãe tu diga criou uma mulher e dois homens. Aí, o marca bobeira você fica na pista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Depois, o marca toca marca o exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Não marca bobeira, você fica na pista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Não marca toca, marca o exame de vista. Elas são sinistras, elas são sinistras. Ela mente pra mim, não pro seu analista. Elas são sinistras, elas são sinistras. E eu, amarelo igual folha de telelista. Elas são sinistras, elas são sinistras.